O ano é de 2000 e recentemente. A data exata? Dia 5 de minhas mágoas. Primeiras páginas do diário. Se seu império é criado em cima da farsa da mentira, discurso pronunciado no palanque a injustiça. As fardas do ódio ainda impõem seu medo, e a nossa aversão é exibida nesse imenso acervo, onde os reis são coroados a todo instante, onde o brilho do ouro é ofuscado pelo sangue. A minha fé foi testada, eu descobri que ela era pouca. Perdi o meu temor e o encontrei na forca, sem força. Tipo um anjo depois da queda, um cristão que perde a fé, como um jogador sem perna. É como um uma águia que não conhece o céu. É igualzinho o Paulinho, sem lápis e sem papel. Foi Daniel que superou os leões de uma cova. Eu me encontrei do mesmo jeito, mas odiado por cobra. Quero mover montanha pelas águas, andar, abrir o caminho da paz como Moisés fez com o mar. Mas não dá, não dá. A minha fé é pouca, diferente do meu ódio que cria sua própria força. Interrogação que cala minha emoção. Foram anos pra construir e num segundo no chão. As minhas crenças e teorias foram derrotadas, meus conceitos destruídos por uma simples arma que não fabrica fogo, não queima o corpo, mas a arma fere a alma, corrói o espírito todo. Castelos são criados por dores e remorso. Meu coração virou um galpão, um acervo de ódio. Quando o sol deixar de produzir calor, quando sua luz servir só pra murchar a dor, quando seu coração não sentir o amor, só o ódio restou. Quando o sol deixar de produzir calor, quando sua luz servir só pra murchar a dor, quando seu coração não sentir o amor, só o ódio restou. Uma neblina embaçou minha visão, me tirou do alvo, me perdi na escuridão. No peito a cipá tinha um coração, mas desligou, se cansou de pedir atenção. Já não sinto calor, esqueci do amor. Eu olho, mas não vejo a beleza na flor. Evito as palavras, abro a boca só pra respirar. Ouço um bip, nova mensagem no meu celular, dizendo que me ama, tá com saudade pra eu voltar logo. Mesmo rodeado de amor, carrego um vazio notório. A minha fé já foi melhor nos tempos difíceis. Hoje pensamentos maus voam como mísseis, atingem minha mente, meu coração. Vivo um processo de auto-aniquilação. Cadê a fé que a Bíblia diz? Eu sinto tão distante. E o amor que Jesus citou, eu já vivi ele antes. Será que vacilei, falhei na oração? Será que recusei quando Deus me estendeu a mão? Olho pro mundo vazio, sem sentimento. Não quero ser mais um nesse planeta cinzento, sem vida, sem gosto, sem cheiro e sem cor, onde homens e mulheres se matam como gladiador. Quero viver o que na Bíblia foi citado, que o perfeito amor encobre uma multidão de pecados. Senhor, renova em mim um coração puro e um espírito voluntário. Renova a fé que um dia me foi dada, me faça firmar os pés na minha caminhada. Olhe pra mim, Senhor. Quando o sol deixar de produzir calor, quando sua luz servir só pra murchar a dor, quando seu coração não sentir o amor, só o ódio responde. Quando o sol deixar de produzir calor, quando sua luz servir só pra murchar a dor, quando seu coração não sentir o amor, só o ódio responde. A dor nasceu em meu olhar que se encheu d'água. Eu perdi a minha fé quando me vi longe da calma. Na minha alma ficou preso todo o que me enoja. Não sou mais a águia que voa nas veredas da glória. Meu coração dói como na perda de um amor. O que Sansão sentiu? Eu senti a mesma dor. Fui traído pelos meus próprios sonhos. Não sei se somos, se fomos, se troquei sonho por sono. O ódio me embala e estraçalha o meu peito. Sou homem e choro por possuir sentimentos. Frases são inspirações, projeções de incertezas. Lágrimas vêm substituindo a tinta da caneta. Cê tem certeza que a liberdade é só dada por asas? Sou ser livre, é ter os pés no chão pra pisar sob a faz. Facadas, punhaladas, marcaram minhas costas. A ferida cicatrizou e deu lugar a uma revolta. O arco do forte foi quebrado e eu me vi sem forças. No reino que eu era rei, tomaram minha coroa. Desunião produziu mau cheiro, estragou perfume. Giovanni já se viu assim, abraçado a maus costumes. Queria como Cristo sob as águas andar, com uma só palavra fazer o cego encher. Me senti como Davi enfrentando o Golias, como Sadraque na fornalha da injustiça. Senhor, livra-me dos caminhos da injustiça. Proteja-me contra mãos que derramam sangue, e que a língua mentirosa que se levanta contra mim caia por terra. Seja meu refúgio e minha fortaleza. Quando o sol deixar de produzir o calor, quando sua luz eu vi, só pra murchar a flor. Quando seu coração não sentiu o amor, só o ódio restou. Quando o sol deixar de produzir calor, quando sua luz eu vi, só pra murchar a flor.